Brazilian Air Force 2590. Brazilian Air Force 2590, radio contact on departure, climb Bravo Lima 400, Gole departure. Clear to climb for level 400, Gole departure, 2590. Negativo, L5836, mantém a posição. Delta Hotel, Alpha Hotel, livre decolagem no 7, o vento 080 graus com 10 nós. Flip 03, estou correndo a Meteor 21, vai manter o no meu pé, curva esquerda, perna do vento, da 10, reposte através norte da torre. Passará através norte, Flip 03. 5836, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém 5836. Para o táxi passarido 2224, que está com 2525 a bordo, Lanterna Fortaleza, 3 horas e 20 de autonomia. Tendo a perna do vento na 10, 1 no meu pés. Vai ascender para 2000, chama o controle 119, decimal 8, tenha um bom voo e boa noite. Ascente do tráfego, 119.8, boa noite, bom trabalho. Hotel de Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Delta Fatel, transferindo e subido. Papa Romeu, Delta Fatel, Hotel, contato radar na decolagem, após cruzar 2000 pés, autorizado, vai direto Puka. Papa Romeu, Delta Fatel. Após 2000, direto Puka, Delta Fatel, muito grato. Papa Romeu, Delta Fatel, contato radar na decolagem, você vai ter nível de voo 250. 250, Delta Fatel. Gol 1613, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 128, 860 para o gol 1613, muito obrigado. Match. Flip 03, alonga a perna do vento, aguardando autorização para girar a base, que vai alongar aproximadamente até o marcador externo. Alongando a perna do vento, Flip 03. Zero, ingressando via Juliette, portão 10, 5810 da web. Juliette 10, ligado. Salvador, boa noite, Janel 6310, formação Sierra. Janel 6310, acendo identificação via chegada Mari, desça até nível de voo 050. Via chegada Mari, para 50, Janel 6310. Palmeu Delta, Alfa Hotel, vou ir direto a Aracaju. Direto a Aracaju, Delta Hotel. Trip 5216, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2085, 2545, fotográfico, uma boa noite. Campinas, está pronto, cópia? Pronto, 71. Campinas 360 na Apesulu 16 até Belo Horizonte. Decola da 1-0 com curva direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição bridge. Frequência do controle 119.8, a torre em 118.12. Seu código transponder 5040. E após Belo Horizonte, eu vou direto Zanetti, depois direto Pira e depois a posição Mendes. Gente, autorizou Salvador para Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16. Após BHZ, Zanetti, Pira e Mendes, decola da pista 10, primeira curva direita, no perfil da Dael. Transição Leda, após Leda Bridge, 19.8 é o controle de saída, a torre é 18.6 e o transponder 5040, 4071. Chama pronto para o posicionamento, Azul 4071. Formaremos, Azul 4071. 75836. O 03 autorizado base, reporte final, na curta final, corrigindo, curta final 1-0. O ajuste 1-0, 1-1, Olimpo 03. Cortará na curta final, Olimpo 03, 1-0-9. 3561, ali mantém, cabeceira 1-0. Posiciona da 10. Ali mantém, tá 3561. Ali mantém na pista 1-0, tá 3561. Zero, pode manter a high speed na chegada? Posicionamento 310, autorizado. Obrigado. Objeto 5836. Objeto 5836, contato radar na decolagem. Contato radar decolagem, suba até nível de voo 330, saída PUCA. 330, saída PUCA. Pode. Meia no livro decolagem no zero, vento 080 graus com 09 nós. Bom dia, chegada a Mari, desça até nível de voo 060. 7-3858. 4, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, passarelo 2224. Objeto 5836, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 085, limite, é o cruzar o nível de voo 250, resuma a navegação, vem na proa de Aracaju. Ok, direita, proa 085, ao cruzar o 250, direto Aracaju, em caso de falha, 5836. Decola de 29, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 98, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3561. Vem para o controle Salvador. É o TAN 3561, decolou na gola e tá cruzando 1300 metros. TAN 3561, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída gola. 80 na saída agora. Saída 224, livre decolagem no 0, vento 080 graus com 08 nós. Oceania 6310, dessa via para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS. X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Dessa via para 2000, autorizado o procedimento, reporta Oceania 6310. Oceania 3858, desça até nível de voo 050. Mais autorizado, toque arremetida, ficha no zero. Livre toque arremetida, repassado 3. Sarei 2224, decolos 31, controle 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 198, grato pelo serviço. Eval? Então, 3561, mantém perfil. No perfil. Voo 604, boa noite, informação CA. Confirme para o controle de Salvador. Confirmo, eu vou 604, muito boa noite, 2170 para 150 para Sierra. Voo 1604, acione identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 060. Via Mari, 060, 604. Salvador, Passaredo 2224, boa noite. Passaredo 2224, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 350, saída Momo. 350 Momo. Papa Romeu, Delta, Alfa, Hotel, Chame Centro, Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85.24.24? 125.45, Papa Romeu, Delta, Alfa, Hotel. TAM, 3858, informe velocidade. TAM, 3858, vou na proa de TAP. Eu poderia confirmar a frequência para o Delta Hotel de novo, por favor? Delta Hotel 126.85, alternando 125.45. 126.85.25, grato. Parte do episódio 3. Gol 1604, informe velocidade. 250. Sente, gol 1604. Gol 1604, reduza para 240 nós, tráfego que o precede, 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo 050, é o Airbus da TAM. Sete, reduzindo 240, gol 1604. Controle Salvador, boa noite, gol 1398, informação Serra. Gol 1398, acione identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 070, informe velocidade, gol 1398. Anderson 70, via Mari, velocidade da 2709. Gol no 398, reduza para 2409. Gol no 398, reduzir 2409. Gol no 398, tem. Cima do 398, deve reduzir 2409, controle ou não? Gol no 390, reduza para 250 nós, via, para 070. 250 nós, via, reduza 070. Projeto 3. Mantém a proa 085, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Ativo, mantendo a proa 085, chamando Recife 126.85, alternando 2545 nós. 03 já iniciou a base, informa o tráfego já próximo a Duna, ok? Tem condição de efetuar uma base curta, agilizando? Já está fazendo a base, vou me apresentar 03, estou embaixo da base. 8, reporte para o táxi 4071. Livre pushback acionamento e reporta para o táxi, azul 4071. 6310, estabilizando o localizador. Chanel 6310, chame torre 1 no 8.6. 8.6, boa. .03, está livre toque arremetida 10, 20, 080 graus, 099. Livre toque arremetida, limpo 03. 0604. 3258, TAM 3858, desça via para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS, é que você pode estabilizar no localizador. Sede 1 P3, já está aproximadamente uma milha, cabeceira 10. Ciente, aguardando vista livre, Chanel 63, 10, 10, 10. Informa a velocidade. 2409. Gente, o 604 reduza para 2109 nós para sequenciamento. Informa o tráfego que precede 12 horas, 8 milhas, passando o nível de voo 050 para 2000 pés, Airbus, mantendo 2409 nós. Tráfego reduzindo 104. TAM 3561, no chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. 1288, 1260, boa. Na 6310, autorizado pouso, fixo no 0, vento 080 graus com 08 nós. Livre pouso, Chané 6310. 03, tocou e arremeteu os 38, curva esquerda, perna do vento no 1000 pés, reporte através norte da torre. Reporte através norte, 03. 224, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 10 Norte, toque remete Olimpo 03. Olimpo 03, está livre base, reporte final do 10. Chamará iniciando a base, Olimpo 03. Via 3, 1, 3, 9, 8, desce até nível de voo 050. Para 050, 1398. Direita 2, 1, 9, boa noite, Chanel 6310. Sintaxe autorizado para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612, azul 4071. Gente, via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, quando lá é pronto, chama torre 186, azul 4071. Solo toma doutor 3662, autorização 390, Natal. Salve Salvador, boa noite, Chanel 6310, livrando pista. 310, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 6310. Vai reportar antes da Juliette, o Chanel 6310. O TAM 3662, eu já tenho autorizado o 370, aceita? Aceita. Vamos lá, Natal 370 na Pesulu 10. Decola da pista 10 com a primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.8, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5054, então 3662. 3662, Natal 370, autorizado via Pesulu 10, decola da 10, curva esquerda após Puca Zipar. Controle 119.8. Torre 118 decimal 6, transponder 5054. Some pronto, puxa o acionamento, tá 3662. Somaremos. Controle o gol no 404, muito boa noite, passa nível 240, informação Sierra. Gol no 404, acena identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 060. A Mari até o 060, gol no 404. Gol 1398, informe velocidade. 2509. Reduza para 190 nós, gol 1398. Redução 190, gol 1398. Estabilizado o localizador 3258. TAM 3858, complete de aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 6. Para 3 mil pés, que é legal, no 091. Teste dia 3 mil pés, 1011, gol no 398. A gente aguarde pista livre, ajuste no 011, o TAM 388. No 011, aguardando a finalização de curso 388. Gol no 398, tráfego que o precede. 1 hora, 13 milhas, rumo nordeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés, Boeing da Gol. Seguinte, Gol no 398. 3, topo RMT 243, curva esquerda, perna do vento, Gol no 0, reporte através norte, 1 mil pés. Reporte através norte, mil pés, 1.03. Web 5827, sente Bacé para Galeão, nível 340, boa. Boa, 5827, Galeão. Tá pronto, cópia? Termo. Galeão 340, Aperuísque 50. Decola no zero com a primeira curva à direita, saída da El Leida, depois Bidev. Frequência do controle 119.8. A torre em 118, meia dúzia. Frequência do controle 119. Confirmando, controle 119.8, torre 118.6, seu transponder 5061, o web 5827. Autorizado, Galeão, nível 340, saída da El Leda Bidev, no Peruísque 50, aerovia 10, é a pista, curva direita, 119.8, controle, 118.6, a torre 5061, é o transponder no portão 010. Correto, aerovia Peruísque 50, ok? Gol no 604, complete aproximação, chame torre, 1 no 8 decimal 6. 86604. 03. 03, efetue o 360 pela direita, reporte reinterceptando a perna do vento, dá 1 no 0. 360 pela direita, informa, reinterceptando, 03. Torre, Salvador. Boa noite, Gol 604, duas milhas, Ilha Serra, Baixada de Chegada. Gente, eu tenho aviões. Qual é a autorização? O Gol 604, com a pista e tráfego à vista. Oceania 6313. Oceania 6313, oceano identificação, via chegada bom, ofereço para 4000 pés, QNH 1011. 1011, 4000 pés, bom, 6313. Oito no solos 46, direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite, 2258. Boa noite, 3258. 3858, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão de estacionamento, é o número 7, TAM 3858. Alfa Juliette, voo 07-35. Voo 1404, desça via para 2000 pés. Via, mare para 2000 pés, voo 1404. 1404, que negar, 1011. 1011, obrigado. Eda, mantendo no meu pé, circuito visual, ferra do vento, 910, não vai interferir com sua aproximação, o tráfego é um P3. Vente, 904. Regressão, ferra do vento, 03. 03, novo, 360, pela direita, quem vai reportar reinterceptando a perna do vento, 910. Novo, 360, formará reinterceptando. Não autorizado nem manter cabeceira 10. Ali mantém 10, azul 4071. No 398 estabilizando no INS com a pista vista. Com 1398, se emitou aí 1 décima meia. 18,6, obrigado. Foro 604, no solo 48, direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 1219, boa noite, voo 604. Salvador, boa noite, voo 398, na final, 2,5 milhas para o céu. Do 4071, no livre decolagem 10, vento 08, 0 graus, 10 nós. Livre decolagem 10, azul 4071. Nós chegou no 398, continua a aproximação, guardando pista livre. Ajuste 10, 11. Gente, na escuta. Três, ingresso perna do vento, vai alongar a mesma e aguardar autorização para girar base. Forma